Bom, boa noite a todos. Então, hoje vamos ao taoísmo. Mas é interessante que, embora haja muita afinidade entre o taoísmo e o confucionismo, pelo menos os simbolismos fundamentais, os símbolos fundamentais, são todos herdados de uma tradição comum. Então, eles têm uma linguagem comum. Mas os conceitos e os termos, eles têm um significado tão diferente no ambiente taoísta em relação ao ambiente confucionista, que é até difícil lembrar que é a mesma linguagem. Então vamos começar com uma anedota taoísta para explicar um pouco, para sentir um pouco a diferença entre o confucionismo e o taoísmo. Então, um grande sábio taoísta, Xuan Tse, estava numa ponte, famosa ponte em Pequim, e aparece na ponte, então, do outro lado da ponte, um grande sábio confucionista, Hui Tse. E Xuan Tse estava parado no meio da ponte olhando os peixes, né? E aí Hui Tse olha aquilo e já pensa, né, consigo mesmo, está lá o taoísta se dedicando ao ócio, né? Porque eles não fazem nada de útil da vida. Deixa eu dar uma espetada nele. E parou do lado dele na ponte. Aí Xuan Tse, olhando para os peixes, disse: olha só, vê como os peixes se atiram de um lado para o outro alegremente. Esse é o prazer que os peixes desfrutam nessa vida. O maior prazer que os peixes desfrutam nessa vida. Aí Hui Tse, o confucionista, virou para ele e disse: mas você não é peixe? Como é que você sabe o que dá prazer aos peixes? Né? E Xuan Tse vira para ele e fala: mas você não é eu. Como é que você sabe se eu sei ou não o que dá prazer aos peixes? Veja bem, essa pequena, breve anedota, ela explica muito a diferença de espírito entre o taoísta e o confucionista. Quando Hui Tse diz: você não é peixe, como você sabe o que dá prazer aos peixes? Quer dizer, isso indica o próprio centro do pensamento confucionista, que está no ser humano. Quer dizer, todo o pensamento confucionista é um pensamento humano, ou voltado para as coisas humanas. Quer dizer, a ideia é que o confucionista, ele pode entender um outro ser humano, porque ele também é um ser humano, e as necessidades dos seres humanos são estruturalmente sempre as mesmas. Se vocês lembrarem da aula passada, todos os aspectos do confucionismo visavam o quê? Visavam restaurar ou reforçar os componentes de humanidade nos indivíduos. Visavam organizar a vida social de uma maneira tal que ela recordasse em todos os seres humanos aquilo que é sempre igual neles. Quer dizer, quais são os, vamos dizer, as condições mínimas do estado humano? Está claro isso aí? Quer dizer, essa é uma experiência comum. Quer dizer, mesmo as pessoas que não têm a noção, uma noção plena do que seja o humano, elas sofrem nas suas vidas a deficiência, pela deficiência dos elementos mínimos de humanidade. O sofrer por não ser plenamente humano é comum a todos os seres humanos, sejam eles conscientes de que essa é uma das causas de sofrimento na vida deles ou não. Quando Xuan Tse fala dos peixes, ele fala de uma outra coisa. Quer dizer, de fato, como pode um ser humano saber o que dá alegria ou tristeza a um peixe? Quer dizer, a descontinuidade perceptiva entre a nossa espécie e a espécie dos peixes, as espécies de peixes, é imensa. Não é isso? Quer dizer, todo o raciocínio que a gente faz acerca de um peixe é analógico. A gente tenta fazer entre nós e o peixe alguma analogia. Mas nisso a gente pode errar violentamente. Mas o taoísmo enfatiza no ser humano não aquilo que é comum a todos os seres humanos, mas aquilo que, pelo contrário, é comum a todos os seres enquanto tais, e que se manifesta excepcionalmente em alguns seres humanos. Vocês lembram que Confúcio disse muito pouco sobre o céu. Vocês lembram que na tradição chinesa original existiam dois princípios, céu e terra. Confúcio descreve muito pouco o céu. Certo, ele simplesmente admite a existência desse princípio, admite que esse princípio é o que organiza toda a vida na Terra e que a esse princípio se deve reverência, porque é lá que os antepassados habitam. E também ele diz que a missão de que ele foi incumbido lhe foi incumbida pelo céu. Mas quando perguntam para ele em que consiste o céu, ele fala: olha, meu filho, a gente não sabe nem em que consiste a Terra, você vai começar a pensar no que é o céu? Quando perguntaram para ele da outra vida, ele falou a mesma coisa. Puta, a gente não sabe nem o que é essa vida e não consegue arrumar essa vida, já vai se preocupar com a outra? Já o taoísta, pelo contrário, uma vez que céu e terra são incompreensíveis, ele volta a sua atenção para o princípio comum de céu e terra. Veja bem, então para o taoísta existem quatro princípios fundamentais, certo? O Tao, que é de acordo com ele mesmo, o céu, que segue o Tao, a terra, que segue o céu, e o homem, que segue terra, céu e Tao. Ele diz, no todo são quatro grandes no universo. Nessa ordem hierárquica. O taoísta, então, ele volta a atenção dele, certo? Para o Tao, mas aquilo que está além do céu e da terra, aquilo que não é diretamente captado. Tá claro isso aí? Isso aí, sendo um princípio, princípio comum de todos os existentes, é justamente o meio pelo qual você pode entender diretamente o que sente um peixe. Tá claro isso aí? Veja bem, por meio da simples humanidade ou equipamento humano, é muito difícil saber diretamente o que sente um peixe. Como a gente falou, você pode fazer uma analogia. Para a gente, às vezes, é difícil saber exatamente o que sente uma outra pessoa mesmo. Não é isso? O taoísta diz o seguinte: olha, você não precisa fazer esforço para organizar as coisas humanas, nem para aumentar a sua humanidade, para aumentar o seu gen, certo? Nem para nada disso, certo? Ele diz: olha, os princípios posteriores não anulam os princípios anteriores, não cancelam os princípios anteriores. O consequente não cancela o antecedente. Isso ele quer dizer o quê? Olha, o tal, o absoluto, já existia antes do relativo. E ele não foi cancelado pela presença do relativo. Quer dizer, existe um defeito na visão comum, certo? Dos seres humanos, do ser humano médio sobre a existência. Quer dizer, o ser humano médio, ele tem exatamente a mesma cosmovisão do chinês médio. Olha, o mundo é dividido em dois planos, céu e terra. É que nem pra gente. A gente pensa, por exemplo, nesta vida e a outra vida. A vida na terra e a vida no céu. A vida no paraíso e a vida aqui. Certo? O problema de pensar assim é que você, no máximo, consegue equilibrar as tensões celestes com as tensões terrestres. Quer dizer, você, no máximo, você consegue fazer meio a meio, dedicar a sua vida metade ao céu, metade à terra. Isso se você for um sujeito excepcional, porque o céu está distante e a terra está próxima. Quer dizer, a terra lembra da sua existência o tempo todo, e o céu não. Só muito de vez em quando. Tá claro isso aí? Quer dizer, as necessidades. Então, por exemplo, já usando o ponto de vista cristão, usando a mesma dualidade, mas do ponto de vista cristão, as necessidades da sua alma imortal só aparecem para a sua consciência muito de vez em quando. Não é isso? mas as necessidades do seu corpo mortal aparecem todos os dias. Isso quer dizer que uma cosmovisão baseada em dois planos, numa dualidade de planos, não é suficiente para que você assimile na sua consciência, ou represente na sua consciência de modo equilibrado e total a realidade como um todo. Não é isso? Na prática, na consciência humana, o céu aparece como pequeno e a terra como grande. A terra ocupa muito espaço, e o céu ocupa pouco. Parece que na mente humana é o contrário. Ao invés do céu conter a terra, é a terra que contém o céu. Não é assim? Pois bem, se a gente lembrar que o taoísmo visava desde o princípio o máximo da experiência mística, é evidente que para que um sujeito alcance o máximo da experiência mística, essa cosmovisão não é suficiente. Tá claro isso aí? Quer dizer, que experiência, que grau de experiência um sujeito pode ter do absoluto, ou traduzindo em termos cristãos, de Deus, se a experiência que ele tem da sua própria alma imortal é infinitesimal quando comparada com a experiência que ele tem do seu corpo mortal. Tá claro isso aí? Veja bem, para o problema da pequenez das nossas preocupações com o imortal, os confucionistas dão uma resposta. Eles falam simples: você tem que inserir essas preocupações na forma de todos os atos terrestres. Quer dizer, tudo que você faz para satisfazer as necessidades corporais, você faz, mas você inclui uma dimensão celeste. Lembra disso aí? Quer dizer, você inclui o modo humano de se fazer isso. E isso como que equilibra céu e terra? Mas isso simplesmente faz com que céu e terra apareçam como duas esferas da mesma importância ou do mesmo peso. Ao invés de mostrar, vamos dizer, a proporção real, de mostrar como se dá a realidade mesmo. Quer dizer, o céu é uma extensão indefinida e vastíssima, dentro da qual a Terra existe como um pequeno pedaço. Não é isso? Como um fragmento infinitesimal. Quer dizer, uma cosmovisão que expresse efetivamente a realidade seria uma cosmovisão em que conduza a mente do sujeito a se preocupar incalculavelmente mais com a sua alma imortal do que com o seu corpo mortal. Não é isso? Pois bem, os taoístas, assim como os místicos e todas as outras religiões, descobriram uma coisa: o ser humano não está nem aí com a sua alma imortal. Essa é a característica universal de todos os seres humanos. De vez em quando nasce um diferente, certo? Se você quer que um ser humano possua uma cosmovisão completa e total, e quer dizer, o que significa uma cosmovisão completa e total? Significa o seguinte: veja bem, você não pode pegar a minha vida, você olhar a minha vida cotidianamente, os meus pensamentos habituais, os meus comportamentos habituais, do momento em que eu acordo até o momento que eu durmo, as opiniões que eu expresso espontaneamente, por exemplo, quando acordo, ou quando estou de mau humor, ou quando estou irritado, quer dizer, nas diversas circunstâncias da vida, você não pode pegar esse meu comportamento e usar ele para representar a realidade como um todo. O meu comportamento expressa a fragmentação da realidade, não a integração dela num todo. E assim como a maior parte dos seres humanos. Tá claro isso aí? Quer dizer, se a gente observar a gente mesmo, de manhã até a noite, por uma semana, certo? A nossa existência não explica nada acerca do sentido da existência humana ou, por exemplo, do sentido do universo. Não é isso? Dá a impressão que não, é só uma confusão dos diabos. É um esforço constante e em vão, certo? Para resolver problemas imediatos cujo sentido não se manifesta. Tá claro isso aí? Então, pois bem. Mas existem pessoas que não são assim. Quer dizer, os grandes santos e grandes místicos justamente não são assim. O que caracteriza os grandes santos e grandes místicos é que se você pegar um dia da vida deles e observar a vida deles durante um dia, ou dois, ou três, cada unidade de tempo dessa mostra o sentido da existência humana, revela o sentido da existência humana integral. Parece que a alma, a psique do sujeito, é uma imagem constante da realidade total e, portanto, dessa proporção real entre a terra e o céu. Está claro isso aí? Veja bem, a diferença entre um santo ou um místico e nós não é uma diferença de grau, vamos dizer, de grau de piedade ou de grau de conhecimento. Não, é uma diferença estrutural. O grande santo, o grande místico é um sujeito que pôs uma ordem estrutural no ser dele, que reproduz o universo total. E todos os comportamentos dele fluem dessa ordem estrutural. Tá claro isso aí? Isso quer dizer, o sentido da vida dele, o sentido da existência humana e o sentido do universo se revela em cada ato desse sujeito. Tá claro isso aí? Isso é algo que a gente só capta depois de ler algumas centenas de biografias de santos e místicos das mais diversas religiões. Tá claro isso aí? Quer dizer, parece que o sujeito não é apenas um indivíduo, ele é toda a espécie humana. Olha, a vida desse sujeito foi o bastante. Ela é suficiente para justificar a existência da espécie. Tá claro isso aí? Pois bem, e os taoístas, assim como todas as grandes correntes de mística mundiais, descobriram que é o seguinte, que se você tentar convencer o ser humano a prestar atenção nas necessidades da sua alma imortal ou no céu, ele nunca vai conseguir mais do que um equilíbrio entre tensões celestes e tensões terrestres. Você tem que voltar a atenção dele para o princípio comum das duas coisas. Tá claro, hein? Veja bem, a sua alma imortal e o seu corpo mortal têm uma mesma raiz no real, na realidade. Elas têm em comum o traço de realidade, não é isso? Quer dizer, a sua psique existe e o seu corpo existe. Assim como as pedras existem, assim como essa sala existe, assim como os planetas existem, etc, etc, etc. Tá claro isso aí? Um grande místico, certo? É um sujeito que preparou toda a sua psique para a captação máxima do em que consiste este ato de ser das coisas. Um místico é um sujeito que experimenta, essa palavra é precisa, quer dizer, experimenta diretamente a resposta para a pergunta em que consiste o ser das coisas que são. Veja bem, existem três tipos de objeto ou três aspectos num objeto que você pode estudar. Certo? Então, por exemplo, está aqui nessa garrafa d'água. Você tem, por um lado, o conjunto de acidentes, ou a acidência ou acidentalidade. Então, por exemplo, essa garrafa é, sei lá, azul ou verde, ou turquesa, talvez, mais precisamente. Ela é translúcida, ela tem uma faixa aqui, uma etiqueta, um rótulo, né? Tem uma tampa que você pode torcer. Tudo isso são o quê? Acidentes, não é isso? Quer dizer, eu posso pensar numa outra garrafa que é igualmente garrafa, mas que não é dessa cor, não é translúcida, não tem esse rótulo, não tem tampa, não é assim? Mas ela continua sendo tão garrafa quanto esta aqui. Está claro isso aí? Então, vamos dizer, a acidentalidade, ou conjunto dos acidentes, é um dos aspectos do ser desta garrafa. Está claro isso aí? Além disso, você tem o quê? A quididade da garrafa. Quididade é uma palavra que vem da palavra quid, no latim, que significa o quê? Quer dizer, a quididade é aquilo que responde à pergunta, o que é isto? Quando eu pergunto o que é isto, você não me responde, isto é um turquesa, ou isto é um translúcido. Você me responde, isto é uma garrafa. A quididade é aquilo que está presente constantemente em todas as coisas da mesma espécie. Tá claro isso aí? A quididade é o que faz deste objeto uma garrafa. Tá claro isso aí? Além desses dois aspectos, existe um outro, que é a essência dela, ou ato de ser garrafa. Veja bem, você pode pensar a quididade de uma garrafa mesmo sem a garrafa existir, não é isso? Aliás, alguém pensou a quididade de garrafa antes que existisse a primeira garrafa. Não é assim? Quer dizer, a quididade da garrafa pensada é a quididade de uma garrafa que não existe. Mas essa garrafa existe. Quer dizer, alguma coisa tornou a quididade da garrafa de pensamento em coisa. E a sustenta neste ser durante um tempo. Não é isso? Então, por exemplo, essa garrafa está aqui. Eu posso tocá-la, eu posso ver, né? Posso pôr coisas dentro dela e tirar coisas dela. Quer dizer, a garrafa está comunicando o seu ser a mim e a todos vocês nesse momento. Algo do ser dela chega até nós. O que é isso? O que é ser? Qual é a diferença entre ser e não ser? Entendeu? Deu para captar qual o objeto, né, de estudo? Pois é, esse terceiro objeto, a essência, é o objeto de estudo do místico. Tá claro, hein? Por isso que é tão difícil explicar uma coisa como o taoísmo ou como as grandes correntes místicas. Quer dizer, esse objeto não tem uma definição própria, porque uma definição expressaria uma quididade específica, certo? É evidente que a quididade da garrafa é diferente da quididade do copo, e a dos dois é diferente da quididade da água, que ora está dentro da garrafa, ora está dentro do copo. Ora está dentro do meu estômago. Certo? Mas todas essas coisas são igualmente reais. Todas elas existem. Está claro isso aí? E todo ato de existir é um ato de irradiar-se sobre o outro. Traz, todo existir traz consigo um irradiar-se sobre o outro. Agora a pergunta, o que é isto que se irradia sobre o outro? Não tem uma resposta. não tem uma resposta discursiva formal. É por isso que os taoístas falam, ó, acerca do Tao, quem sabe não fala, quem fala não sabe. Se você ficar duas horas aqui, não, o Tao é assim, assim, assim, assim, quer dizer que você não sabe nada sobre ele. Você só pode captá-lo. Vamos dizer que a nossa relação nesse dia, a nossa relação com o tal ou com o absoluto é análoga à relação de uma criança com os objetos em torno. Uma criança pequena, um bebezinho com os objetos em torno. Ele capta os objetos, mas ele não pode expressá-los de modo algum. Não é isso? Quer dizer, ele não tem a menor ideia de como significá-los, de como representá-los mentalmente, para ele mesmo ou para os outros. Tá claro isso aí? Então todas as místicas, elas vão se basear em quê? Certo? Se elas não podem expressar o seu próprio objeto, certo? O que elas podem fazer? O que os místicos fazem? Os místicos transmitem, certo? Os meios pelos quais a captação desse objeto se torna mais fácil. Eles, por um lado, diferenciam negativamente o seu objeto de qualquer outro. Eles tentam te explicar o que o objeto deles não é. Entendeu? Depois que eles deixam bem claro para você o que não é, para que você não se confunda, não confunda um objeto com o outro, quer dizer, não confunda um objeto limitado e relativo com o absoluto, depois disso eles começam a dar instruções para você, para como você aumenta a sua captação desse objeto. Eles não podem simplesmente te ensinar como é o objeto. Porque você só pode ensinar como são quididades. Tá claro isso aí? Mas o absoluto não é uma coisa específica. Você tem o absoluto e 25 milhões de coisas relativas. Então você tem 25 milhões e uma coisa. Não, ele é a própria essencialidade das coisas que são. Ele é a realidade das coisas. Tá claro isso aí? Não, né? Claro que não. Se incomodaria de repetir o negócio da garrafa? Veja bem. Então, na garrafa a gente tem três aspectos, certo? Um é o conjunto de acidentes. Quer dizer, o conjunto de atributos que você pode nomear e que podem estar na garrafa ou não. Que estão em algumas garrafas e não estão em outras. Certo? Então, por exemplo, a cor, o material de que é feita, o rótulo, etc, etc, etc. Certo? Esses são os acidentes da garrafa. Certo? Segundo, você tem a quididade. A quididade expressa o quê? A natureza de garrafa. O que faz com que um objeto seja garrafa. Esse necessariamente tem que estar presente em todas as garrafas e em nenhuma coisa que, seja, que não seja garrafa. Ou seja, ter uma forma X, colocar líquidos. Ter a propriedade de receber líquidos assim, assim, assim, assim. Isso. Certo. Agora, a garrafa, em sua acidentalidade e quididade, é real. existe realmente, efetivamente. Ora, há uma descontinuidade entre quididade e acidentalidade e realidade. Quididade e acidentalidade podem ser só pensadas. Certo. Eu posso descrever uma garrafa. Eu posso exatamente conceber coisas que nem existem ainda. Eu posso inventar um instrumento e dar a definição dele, até. Isso não quer dizer que ele existe. Agora, a garrafa existe efetivamente, é real em sua quididade e acidentalidade. Ela é algo. Antes de ser garrafa, ela é. Para ser garrafa, é preciso ser. Não é isso? Tá claro isso aí? Certo. O que é isto que é ser? Veja bem, a pergunta não é assim, o que é garrafa? Garrafa, todos nós sabemos o que é. Mas em que consiste o ser? Aí você vai descobrir que o ser, se você captar esse objeto, você vai perceber que o ser de ser garrafa é o mesmo que o ser de ser o ser humano, o mesmo que ser de ser pedra ou de ser qualquer coisa. Isso quer dizer, o alicerce das coisas no real, aquilo que dá às coisas realidade, é o mesmo em todas. Além de ser o mesmo em todas, não tem uma definição própria. Se ele tivesse uma definição própria ou uma quantidade própria, ele não poderia ser o que dá fundamento ao ser em todas as coisas. Então, digamos assim que nesse ser que contém todas as possibilidades de acidente da garrafa, e ele contém a quididade da garrafa e de todas as outras coisas. É certo dizer que tudo que nós vemos é a sombra da essência. Tudo que nós vemos é a sombra da essência, exatamente. É a sombra da essência no terreno da limitação. Que a essência só se busca através da própria experiência. Através da própria experiência direta, exatamente. Tá claro isso aí? Quer dizer, ela é de fato inexprimível. Por quê? É simples. Porque tudo o que existe é a expressão dela. É expressar ela. O existir é o expressar ela. Para isso os taoístas têm dito, olha, tudo se comunica com a palavra. A palavra é um movimento do ar. Como se comunica o ar? É como, exatamente, é a mesma coisa. E que está subentendida em todas. Assim, então, por exemplo, no soar de toda palavra, como a gente falou, é um movimento do ar. Em todo movimento do ar está subentendida a presença do ar. Não é isso? Para que haja movimento do ar ou palavra, é preciso que haja o ar primeiro. Cada palavra tem uma natureza diferente e um conjunto de acidentes diferentes, mas o ar por trás delas é o mesmo. Tá claro isso aí? A mesma coisa, a realidade de ser por trás de todas as quididades e acidentalidades é exatamente a mesma. É desse ser que Parmênides está falando quando ele fala o ser é eterno, imutável, absoluto, etc, etc, etc, etc. Vocês lembram quando Parmênides fala, olha, não existe o movimento, não existe a multiplicidade. Ele está olhando, o Parmênides está penetrado, ele é um grande místico, ele está penetrado por essa realidade. E ele está vendo, e essa realidade é exatamente sempre a mesma. Não importa como aparecem as coincidências e as acidentalidades, ela permanece sempre idêntica. Isso aí está fora do tempo, né? Está fora do tempo, exatamente. Como diz no Tao Te Ching, como é sereno, deve ser eterno. Essa captação é muito sutil. É por isso que é inumerável, né? Exatamente. Porque não tem mais figura física, né? Exatamente. Certo. Todos os termos criados para designar essa realidade são termos que ou significam quantidades específicas e que aí são entendidas em termo, em sentido analógico, simbólico ou metafórico, certo? Ou, certo, são termos criados como negação do contrário. Então, o próprio termo absoluto. Absoluto significa solto de. Por quê? Porque a quantidade de garrafa está presa às garrafas. A quantidade de garrafa só existe em garrafa. A acidentalidade das garrafas está presa aos corpos, por exemplo. Só pode existir em corpos, porque só corpos podem ser verde ou qualquer coisa assim. Percebe? Quer dizer, a característica dos acidentes e das quantidades é que elas estão presas a determinados aspectos do real. Elas só podem acontecer em alguns aspectos do real e não em outros. Tá claro isso aí? Certo. A característica desse princípio é que ele não está preso a nenhuma dessas formas. Ele está solto delas, ele está livre delas e está em todas elas. Nada o limita. Quer dizer, qualquer coisa pode limitar. Evidentemente, toda e qualquer quantidade é limitada. Primeiro, limitada pelo fato de não ser outra quantidade. Quer dizer, ser cadeira significa não ser mesa, não ser gente, não ser pedra, não ser cavalo, não ser cachorro, etc, etc, etc. Está claro isso aí? Qualquer quantidade implica necessariamente na exclusão de inúmeros outros aspectos do real. Mas o próprio ato de ser, pelo contrário, ele inclui nele mesmo todos os aspectos do real. Porque ele é exatamente o mesmo em todas as coisas que são. Tá claro isso aí? Certo. Então, o que acontece? Para aumentar, para atingir essa captação do fundamento das coisas no real, a estratégia do taoísta vai ser justamente oposta à estratégia do confucionista. O que o confucionista visa implica, certo, que tudo seja educado. Não é isso? Quer dizer, o confucionismo prega que tudo que você faz, você deve fazer de um determinado jeito. Você deve se educar para fazer de um determinado jeito. Certo. O taoísta vai dizer, com relação a essa técnica, ele vai dizer, olha, se você continuar sempre enchendo a xícara, ela transbordará. Se você continuar sempre afiando a faca, ela se tornará cega. Ele é, quer dizer, se você fizer um esforço para que uma coisa tome uma forma o tempo todo, ela vai perder aquela forma. O efeito no final vai ser o contrário. Ele diz, ao invés disso, por que você não bebe da fonte? Ao invés de tentar criar uma imagem de acordo com a realidade, por que você não aceita simplesmente a realidade? E deixa que as imagens surjam espontaneamente. Quer dizer, a ideia do taoísta é, olha, o mesmo princípio que põe as coisas na realidade, completa as coisas na realidade e as tira da realidade. Evidentemente, o mesmo princípio que pôs, tornou algo real, é o princípio que torna real a perfeição desse algo e que torna real o fim desse algo também. Daí que eles vão dizer, a maior perfeição é como a água, que simplesmente repousa nos lugares mais baixos. Então, se o confucionista tinha como ideal supremo o Zen, preservar o seu Zen, quer dizer, a sua sensibilidade, perceptividade de coração e inteligência, o taoísta tem como propósito supremo preservar o seu Wu Wei. Está aí outra expressão também de difícil tradução. Ela é algumas vezes traduzida como não ação ou como ação de presença. Ou como quietude criativa. A ideia por trás de Wu Wei é a ideia seguinte: se você não fizer nada, se você não fizer nenhum esforço, nem numa direção, nem na contrária, naturalmente se manifestará em você a ação correta. Eles dizem, olha, se você tiver paciência e deixar repousar a água, o lodo que está nela baixará e a água se tornará limpa. Quer dizer, a mesma coisa com a sua mente. Se você tiver paciência e deixar ela quieta, o lodo que a infecta vai baixar e ela vai ficar limpa e a ação correta vai surgir por si mesma. É disso que o Cristo está falando quando ele fala o seguinte, olha, Deus faz o sol nascer para todos. E Deus faz chover sobre a horta dos justos e dos injustos. Entendeu quando o Cristo fala isso aí? Ele está se referindo a quê? A um princípio que permanece sempre o mesmo, que atua sempre do mesmo modo. Basta que não haja nenhum obstáculo. Está claro isso aí? Então, vamos dizer, todas as técnicas do taoísmo vão ser técnicas para uma de duas coisas. A técnica para você não confundir esse absoluto com outras coisas. O que é muito mais difícil do que parece. Veja bem, normalmente a nossa captação do real se limita as forças mais comuns do mundo corpóreo, as forças mais básicas do mundo corpóreo, certo? E essas a gente não confunde com o absoluto. Mas um sujeito que treinar a sua percepção para uma captação mais intensa e mais constante dessa raiz das coisas no real, vai captar muito mais coisas acerca da realidade do que nós. Ele vai captar muitos mais modos intermediários de ser que estão mais próximos do absoluto do que o nosso modo de ser, do que nós mesmos. Isso quer dizer o quê? Primeiro, ele vai captar o que os chineses chamavam de a vontade do céu, as potências celestiais, aquilo que os cristãos, judeus e muçulmanos chamam de anjos ou forças angelicais. Primeiro ele vai captar a ação disso daí no mundo o tempo todo. Quer dizer, os meios de ação dessas forças de tal modo transcendem os nossos meios de ação que é muito fácil para uma mente despreparada confundi-los com o absoluto. Tá claro isso aí? Veja bem, é comum para nós Quando acontece uma coisa boa e inesperada, ah, Deus que quis, Deus que abençoou. Deus nada, ele já tem, ele tem uma multidão de anjos para fazer isso aí. Entendeu? É evidente que não foi uma intervenção direta do absoluto. O absoluto é sempre o mesmo. Mas existem inúmeras potências celestiais, cuja força e amplitude a gente nem calcula. E só o sujeito cuja mente está treinada para essa percepção começa a perceber. Veja bem, as narrativas míticas dos povos antigos, então, quer dizer, as narrativas dos cristãos, judeus e muçulmanos acerca dos anjos, dos hindus, dos gregos e romanos sobre as divindades, os deuses, todas essas narrativas têm sua origem na experiência das potências celestiais, na experiência direta que alguns indivíduos humanos têm das potências celestiais e da sua tentativa de tentar explicar essas potências para quem não tem experiência direta delas. Tá claro, hein? É que nem quando você tenta explicar para uma criança, certo? A ideia de céu, a ideia de Deus. É evidentemente que a narrativa que você faz para ela é uma narrativa mítica. Mas se você der para ela, não, você, agora eu, tá bom, você quer saber como é Deus? Eu leio para você a Suma Teológica. Mas você tem 5 anos. Então isso também é uma narrativa mítica, só que é uma narrativa mítica completamente incompreensível. É, tudo que ela vai entender, Deus é complicado pra caramba. Deus é complicação. Certo? Certo? Agora eu entendi. Como não acreditar em Deus, né? Como não acreditar em Deus? Como ensinar a criança a não acreditar em Deus, exatamente. Certo? É, tenta explicar pra ela Deus tal como ele é. Não vai funcionar. Certo? Então você explica o reino dos céus, você explica que lá tem anjos e assim, assim, assim, assim. Você explica, você descreve os anjos e etc, etc, etc. Anjo da guarda, né? Exatamente, o anjo da guarda. E cada uma dessas coisas a gente explica para a criança. Certo? Ora, cada uma dessas explicações, certo, foram feitas originariamente por místicos que possuíam a experiência dessas realidades. Eles viam, simplesmente, o sujeito que se treina para ver, certo? Isto, este alicerce das coisas no real, ele, antes de ver o alicerce tal como ele é, ele vai ver a operação pela qual este alicerce sustenta as coisas no real. Tá claro isso aí? Essa operação é a vontade do céu dos chineses. Ou as potências angélicas dos cristãos, judeus e muçulmanos. Ou os devas dos hindus. Ou os deuses dos gregos. Tá claro isso, hein? Agora, para um sujeito, vamos dizer, para um novato em mística, a experiência destas potências celestiais já é assim, tá, isso deve ser o absoluto. Existe uma narrativa no mundo islâmico sobre a experiência de Abraão em relação ao absoluto. Então Abraão começou a se dedicar à experiência do absoluto, e aí uma hora ele em visão viu uma estrelinha reluzente. Aí ele disse, ah, este é o meu Senhor. Aí a estrela se pôs. Aí ele, ah, não é o meu Senhor. Aí apareceu a lua no céu. Ele, ah, este é o meu Senhor. E aí a lua se pôs. Ah, não é o Senhor. Aí apareceu o sol. Ele, ah, este com certeza é o meu Senhor. E aí o sol se pôs. Certo? E depois que o sol se pôs, ele disse, ah, eu não adoro as coisas que se põem. Quer dizer, as coisas sujeitas à mutação. Veja bem, é universalmente considerado entre os místicos muçulmanos que essa sucessão de manifestações corresponde a graus de percepção desse alicerce do real. Tá claro isso aí? Quer dizer, o sujeito quando percebe, veja bem, o absoluto é uma coisa só, mas o ser humano vai percebendo ele gradativamente. Primeiro ele percebe num nível, depois percebe em outro, depois percebe em outro, e assim vai. Santa Teresa mesmo fala mais uma vez que não confundir, não imaginar aquilo que não é, né? Não imaginar aquilo que não é, exatamente. A ganância de buscar essa vida mística, às vezes, deixa... O sujeito, exatamente. Certo? Mas ela diz assim, que você não posso dizer o que é, mas quando você encontrar, você vai saber. Você vai saber, né? Também tem um episódio célebre da vida dela, em que uma das monjas... chegou para ela e falou: "Ah, madre, eu vi um anjo." Aí ela simplesmente respondeu: "Se você viu, não era um anjo." Certo? Por quê? Porque um anjo não é uma coisa sensível. Um anjo é simplesmente o quê? Uma das operações pelas quais o absoluto sustenta as coisas no real. E só pode ser captado de modo puramente inteligível. Não é isso? Se você viu, já não era um anjo. Era uma representação do anjo, talvez criada pelo próprio anjo. Mas já não era o próprio. Tá claro, hein? Isso é para mostrar como é sutil essa questão. E disso é que deriva, desse objeto principal é que deriva a dificuldade de compreender o taoísmo. Quer dizer, como você vai fundamentar para um leigo a teoria acerca dos meios que te conduzem à captação do real, se ele não capta o objeto? Veja bem, por exemplo, eu capto o que é saúde. Eu experimento cotidianamente o que é saúde. E eu capto o que é doença. Não é isso? Uma vez que eu capto e experimento concretamente esses dois objetos, se alguém vier me explicar: "Olha, saúde é isso, isso, isso, isso, e se você fizer tal coisa assim, assim, assim, assim, você sai do estado de doença para a saúde." Quer dizer, o sujeito pode, por meio do seu discurso, me expor teoricamente qual a relação entre saúde e doença, porque são dois objetos que eu capto já, dos quais eu tenho a experiência. Como um místico vai fundamentar teoricamente a experiência da captação do absoluto para o sujeito que não capta o absoluto? Não tem como. Tá claro, hein? De modo que existe sempre uma descontinuidade entre as explicações dos místicos e a realidade da qual eles estão falando. Então, assim, olha, todas, a gente vai falar: "Olha, nós agora vamos falar de um assunto aqui que você não vai compreender, mas você vai ter que aceitar." Todas as tradições espirituais do mundo incluem isso aí. Isso é uma exigência natural da condição humana. Vocês vão falar: "Ó, vamos falar aqui de um objeto que, se você captasse, eu não precisaria falar dele para você. E se eu falar dele para você, eu já não estou falando dele exatamente tal como ele é. Então você não vai entender." Mas você precisa estar cônscio da realidade, da existência real deste objeto. Tá claro, hein? Então é interessante porque entre os judeus, cristãos e muçulmanos existe um ditado comum entre os místicos, que é assim: é o mesmo nas três religiões. Você fala: "Olha, se você quer entender como é Deus, você tem que meditar sucessivamente nas qualidades contrárias dele. Você tem que pensar, por exemplo, ah, não, Deus é Deus de justiça e é Deus de misericórdia. Deus não muda, é imutável, mas ele fala e se revela. Essas qualidades são contrárias. Não é isso? Quer dizer, não, como uma coisa que é imutável fala. Falar é mudar. Não é assim? Falar é um processo de mudança. Deus age, atua na história e na vida individual. Não dizem assim as três religiões semíticas, mas ao mesmo tempo elas também falam, Deus é imutável, eterno e imutável. Eles falam, olha, o único jeito de você entender o que é Deus é você pensar nessas duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Eles são simples, é também a mesma percepção dos místicos taoístas. Eles falam, olha, você pensar, tentar resolver dialeticamente esses atributos opostos vai levar o seu processo de pensamento discursivo a travar. Quando ele travar, se você continuar prestando atenção no objeto, você capta ele. O processo de tentar resolver esse paradoxo foi centrando a sua atenção no objeto, até que uma hora você percebe, não dá para resolver. Aí o pensamento trava. Se você continuar prestando atenção no objeto, você entende do que eles estão falando. Está claro isso aí? Deus não é um objeto, uma realidade. É terrível falar de Deus como um objeto. Não é uma realidade que escapa à percepção humana. Ele escapa às nossas tentativas de defini-lo. As nossas tentativas de limitá-lo ao nosso próprio aparato cognitivo. Você entendeu? É que nem a relação, sei lá, entre uma mosca e um ser humano. Obviamente o ser humano não escapa à percepção da mosca. Mas a realidade humana transcende o aparato cognitivo da mosca incalculavelmente. Tenta mostrar para a mosca o que é uma obra de São Tomás de Aquino ou uma obra de Ramana Maharshi. Temos aqui um tratado sobre o absoluto. A mosca não sabe, ela só está vendo um objeto que pode esmagá-la. Ela está vendo um planeta se aproximando. Né? É só isso. Mas ela capta o ser humano. A gente também. A gente capta Deus. O aparato perceptivo humano é feito para perceber Deus. Mas é impossível empacotá-lo dentro do nosso aparato cognitivo. Isso não dá para fazer. A gente pensa, veja bem, é comum, certo? Veja bem, todas as religiões falam numa certa medida, não, Deus é impossível você perceber. Deus é invisível, intangível, desista. Só acredite na existência dele. Por que dizem simples? Porque a maior parte dos seres humanos não vai fazer o esforço necessário para uma vida mística. A maior parte dos indivíduos humanos não tem coesão interna suficiente para isso. Isso sempre vai ser atributo de uma minoria. Não porque Deus é de fato incaptável. Ora, se Deus fosse de fato incaptável, nós nunca teríamos começado a falar dele. Esse assunto nunca teria vindo. Ninguém tinha começado a história. Ninguém tinha começado a história, exatamente. Não, ele é perfeitamente captável. Ele não é compreensível. Quer dizer, você não pode, pô, agora eu coloco ele dentro desse copo aqui, que é a minha psique. Veja bem, no caminho místico de um sujeito, de desenvolvimento místico, o que vai acontecer? Certo? O sujeito vai estar o tempo todo, por um lado, tentando empacotar Deus ou o absoluto para caber na sua psique. Por outro lado, ele vai estar ampliando a própria psique cada vez mais, para que ela possa receber cada vez mais. não é isso? Quando essa psique chegar ao limite da sua extensão, o que vai acontecer? Ele vai desistir de tentar colocar Deus dentro dela. E ele vai captar aí, certo? A proporção do real. Ele vai captar, quando a psique chega ao máximo da sua extensão, ela percebe que é o seguinte: não dá para pôr Deus, o absoluto, dentro da psique, porque a psique está dentro do absoluto. Quando ele capta essa relação real entre aquela psique individual e o alicerce dela no real, ele pôs essa ordem estrutural no ser dele. De que a gente estava falando, que é revelada na vida dos grandes santos e grandes místicos, e não é revelada na nossa vida. Como que se inverte um processo? Quer dizer, havia um processo psíquico, de, por um lado, de diminuição, tentar diminuir o absoluto, e de tentar, por outro lado, ampliar a alma. Quando a alma chega ao máximo de tamanho, esse processo se inverte. Você capta que a alma é infinitesimal em relação ao absoluto. Então ela diminui ao nada. Ela se reduz ao nada. E aí, como ela se reduz ao nada, você capta o absoluto, vamos dizer, na sua totalidade, por A negativo. Entendeu? É isso que Cristo falou: olha, quem de vocês quer ser o maior no reino dos céus, que seja o menor. Do que ele estava falando? Ele estava falando: olha, você quer ter o máximo de captação do absoluto? Capte a nulidade da sua própria quinidade, do seu próprio ser individual. Nulidade que só é captada quando esse ser é expandido ao seu limite extremo. É ampliado ao seu limite extremo. Tá claro isso aí? Então vamos fazer um intervalinho para tomar um café.